Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Cara, eu tentei real lembrar uma música que remete à escola, eu não consegui. E também estou aqui com o nosso querido mascote aqui, que tá em casa, em isolamento. Tá tudo bem, Gabriel? Ô, motorista, pode correr. Aqui tá sério, não tem medo de morrer. Pô, já lembrei, caralho. Tinha aquela do João também. E também a gente tá recebendo o nosso querido convidado, nosso querido amigo Bruno aí. E aí, cara? Tu não tava preparado pra isso não, você não avisou, cara. Não tem essa não, pô. Aqui é... Tá, hoje, é hoje, bom, hoje o tema é mais descontraído, hoje a gente vai falar sobre... Eu coloquei o tema da escola, né, porque eu precisava fazer uma thumb pro podcast, mas eu vou começar falando como eu conheci o Bruno, né, que o Bruno eu conheci antes do Giovanni e antes que o Gabriel ainda. O Bruno, eu já conheci ele há um bom tempo no restaurante. O Bruno sempre foi almoçar lá, mora ali perto do restaurante praticamente. Os quadros, né? É, exatamente. Ah, então, pô, eu já Bruninho, sabia que era o... ia lá com a Dona Maria, almoçar todo dia, menininha ali, com a camisetinha do Ben 10. Exatamente, ele ia almoçar lá, e sempre, né, a gente sempre conversava, tipo, quase conversava, assim, mas é aquela coisa, assim, tipo, né, não tinha tanto contato. Aí na escola mesmo, no último ano, que aí a gente teve a oportunidade de conhecer o Bruno através de uma outra pessoa também. E aí, tipo, a gente acabou, né, se enturmando, e aí veio aquela questão da manifestação dos professores lá, que fechou o pau, né, que teve greve. Aí o Giovanni entrou de paraquedas no colégio lá também, né, aí eu também tive a oportunidade de conhecer o Giovanni. E aí no paintball, também, não se lembra quando a gente foi jogar paintball, Bruno, que eu dei um tiro no fiscal, até por sinal? Lembro. Foi o que eu tava? Exatamente, não, foi que você tava. Aí o Gabriel, o Gabriel é amigo do Giovanni, que tava lá no paintball lá. Não sei se você tem lembranças dele. Eu caí de paraquedas no paintball. É, você caiu de paraquedas no paintball. Até meu irmão foi no negócio do nada. Isso, eu lembro disso. Aleatório o negócio. Só lembro que eu acertei o tornozelo de alguém que tava jogando e ficou puto comigo. Faltou o Ronaldinho, então. Eu fui o mais zoado, cara. Eu matei o outro piá lá umas 5 vezes, cara. Aí ele me matou, eu levantei o braço, virei as costas, ele pegou de um tiro, fez uma parábola e deu na minha cabeça. Não sei se vocês lembram dessa cena. Mano, aquilo lá, não, eu vou falar a verdade, aquilo lá foi bala perdida, cara. Não tinha a mínima condição daquilo ter sido premeditado. Oh, era time matando o mesmo time, tava uma putaria aqui. Não, eu só lembro. Eu, é fiscal, não eu tinha. Eu só lembro. É, eu peguei, mirei, dei um tiro na cabeça do fiscal, mano. Que... Não tinha civil, né, naquilo lá. Não pô. Se distinguia não, raça, credo. É, exatamente. O pessoal que não sabe, vou detalhar um pouco melhor a história. A gente tava jogando paintball lá, e eu tava na barreira, aí eu peguei, me levantei, peguei, mirei e atirei. Só que na hora eu não me liguei, cara. O cara era o fiscal do jogo, mano. Aí eu dei um tiro na cabeça do fiscal. Eu fico imaginando o cara, né, tipo, chegando lá, fala, porra, que não, ele olhou assim pra mim e fez, que eu não tenho nada a ver com você. E não sei se vocês lembram também, cara, não sei se o Bruno também vai se lembrar, que ficaram, as meninas ficaram tipo uma meia hora depois trocando tiro lá, depois que a gente acabou queimando duas balas no primeiro momento, as meninas ficaram uns 20 minutos lá ainda atirando, vocês lembram disso? Eu lembro. Perto eu tava uma hora atirando o ar só, o cara me cutucou pra avisar que tinha acabado, né? O pior que é verdade, bala, isso, o cara chega e fala, não, acabou as balas, fala, não, como que acabou a bala, pô? E a gente na ação ali, desviando, abaixado. Matrix de baixa renda, desviando. Porra, tava contando com After Effects ali, pô. É, exatamente. Giovanni, 30 quilos mais magro, uma pitula, esguio. E tinha uma foto, cara, no perfil da... De uma certa pessoa ali, que é uma das meninas que tava aquele dia no paintball, que tava até há pouco tempo atrás no Facebook dela, cara. A foto de todos nós tava lá, eu, aí tava as duas meninas, aí tava o pessoal lá no lá junto também. Cara, só que acho que depois de um tempo ela deletou a foto, sei lá, cara, mas tinha uma foto lá de recordação lá também. Aquela tinha menina uma foto que você contou até... que todo mundo queria traçar? Caraca, mano, aquilo foi uma das... Caraca. É, foi um dos momentos mais... Caraca, eu fiquei constrangido naquele momento, cara. Por que que você ficou constrangido, Giovanni? Mano, tipo, cara, o que acontecia? Né, eu botando contexto ali, a gente tava no terceiro ano do ensino médio. Paulo tava batendo na nuca. Não, cara, é aquele bagulho. Você tem dois estágios de terceiro ano do ensino médio. Ou você tá, pô, aquele negócio, caraca, vestibular, nossa, preciso passar. Ou é aquele cara que tá tipo, pô, ainda bem, acabou, quero, sei lá, vou virar Trabalhar. chaveiro, é. Sei. Tacar o puteiro no mundo, né? Que é Ah, esse... vou virar barbeiro, não sei, alguma coisa assim. E tá. E não, como na escola que a gente tava era paga, né? Como a gente não era do grupo dos bigode grosso. Privilegiados. É, a gente não era É, os bigode grosso. os grupos iPhone, né? A gente fala, a gente não era dos grupos do iPhone, né? Que todo mundo na Então a escola, gente aquela escola tinha tava. iPhone. Era o grupo É, do Motorola. basicamente isso. Eu acho que eu. Cara, eu falo, eu era o único que eu conhecia que ia andando pra escola. Eu não vi ninguém mais fazendo isso. Tinha uns caras lá que eles eram meus vizinhos que era de vez em quando, sabe? Mas enfim, né? Então, naquela época eu tava, pô, o que que eu vou fazer e tal? E, pô, naquela época me chamava bastante atenção psicologia, né? E, cara, eu tava. Porra, você vê isso falando hoje em dia é normal, né, cara? Mas eu já fazia isso é bem antes que metaforando. Quer dizer, antes que metaforando também é sacanagem, né? Mas antes de virar moda, ficar vendo expressão facial. E aí eu lembro, cara, que dentro ficou as duas meninas jogando e, puta, todos os caras tava assim, né, porra, se segurando e eu vi, os caras tava maluco pela menina lá, cara. Mas assim, tipo, não era tipo, ah, dois, três, cara, era tipo uns oito, assim, sabe? Os caras tava igual cachorro ali em volta. E o problema disso aí não é tipo o que os caras estão fazendo, o problema é quando você tem noção que alguém tá fazendo isso, cara. Aí, nossa, aí a vergonha bate pesado, cara. É a vergonha alheia, assim, sabe, num tamanho que é incomensurável. É, eu não sei se o Bruno se participou lá do teste vocacional ou não? Ah, eu não fazia essas brincadeiras, velho. Ficava o mínimo Ah, possível lá, hein? era pro Otávio estar aqui hoje com a gente, só que infelizmente ele não pôde participar, cara, mas acho que era eu, você, Giovanni e o Otávio, né, que fazia o teste vocacional, né? Eu posso mandar o um recado? Pode. Aí, Otávio, seu vacilão. Tá, mas era nós três, né, que fazia, né, o teste vocacional, né? É, tinha do nosso grupo. Cara, eu não lembro se o Otávio ia também. Eu lembro Não, que acho eu que era. Eu... gostei. Eu não lembro agora, Otávio. Não, é, Eu tinha lembro mais que uma é uma galera pessoa. aleatória lá junto. Ah, é, eu acho que não era. Não sei se era bem o. Não sei se era o Otávio, mas eu lembro que era uma galera aleatória, cara. Eu lembro que aquele negócio lá. Não, eu, né, que ela é. O meu acho que deu psicologia também pra fazer naquela vez lá, porque eu fui fazer o teste vocacional, mudei pra administração. Mas eu lembro que ela dava umas atividades assim que a gente ficava escrevendo. Aí eu lembro que, nossa, cara, era uma parada também que foi avacalhada de início ao fim também, lá dentro da escola ali, porque Ah, ninguém cara. queria, ela tava levando a sério aquilo lá, cara. Aí eu lembro que tinha aquele, é, o bombadão lá, que todo mundo sabe que é, que ficava dando Esse cara aquelas tem provocações. história, É. bicho. O que era? É o que pediu dinheiro emprestado ou outro maluco lá? Não, era que pedia dinheiro emprestado pra comprar uma arma. Bicho doido, né, mano? Nossa, aquele cara lá. Não, o pior que eu faz pouco tempo, esses dias, encontrei ele lá, cara. Cumprimentei ele, tipo, não, pior que o cara não, vou deixar de falar com o cara, né? Mas Ah, aquele porra, ele cara era só muito pediu dinheiro maluco. pra comprar uma arma. Não, só pedi Cara, dinheiro gente pra comprar boa. uma arma, isso não é Quem nada, não, nunca? pô. Pra matar o vizinho dele, só queria dinheiro para isso. Caraca. Olha, conhecendo os vizinhos do Giovanni, eu sei que tem uns aí que ele queria meter tiro Não, no mas não carro era do meu cara. vizinho. Essa história não tava nem envolvido, pô. Eu fiquei Não, mas sabendo eu acho por certo, relato. cara, às vezes querer dar uns tiros no vizinho. Tem uns vizinhos que irrita mesmo. Ah, mas, né, cara, aí também você vai querer comparar com os meus, é foda, né? Os seus vizinhos é uma pica. Ah, porra, mais um pouco, cara, é crime de guerra. Mas pior que esse cara, mano, puta, esse é um bagulho que realmente. Caraca, era foda. Cara, ouvi esse Eu lembro. podcast, ele vai te dar uns tecos aí, Giovanni, cuidado. Pode mudar minha voz aí, cara. É. Eu tô protegido pela não me mata. Nossa, ó, cara, e o pior é que assim, eu não. Cara, acho que foi antes desse episódio do dinheiro pra comprar arma. Tava lá no shopping, né? Pá, tal, eu tinha saído com a menina, beleza, tal. E aí eu vi o o cara lá, pô, eu falei, pô, vou cumprimentar ele, né? Na época que eu ainda fazia esse tipo de coisa. Cumprimentava as pessoas. Hoje em dia você cuspia no chão. Cospe no chão, dá um tapa na cara da pessoa e manda tomar no cu, hein? Não, porra, nem me trabalha, mas hoje em dia, pô, se eu vejo conhecido na rua, eu falo, não, tô de máscara, não vi ninguém, ninguém me viu, pô. Tô sendo fora. Mas, tipo, daí eu voltei lá pra conversar com o cara, né, pá, e tal. Daí eu fiquei conversando lá com o cara, começou a dar dica de academia pra mim. Aí, pô, o cara foi querer medir minha massa magra. Eu falei, caralho, cara. Que isso, é, eu lembro que ele era meio que... palhaçada. Não, eu lembro que ele falou lá, vai lá fazer um dia experimental assim, na academia. Como é que eu vou falar lá? Não pro cara? Como é que eu vou falar que não, pô, o tamanho do cara? Como que ele pode perguntar uma coisa dessa? Pô, o cara queria me humilhar, só isso. Bom, mas a gente não... Bom, antes eu também gostaria que o Gabriel também contasse uma história de comédia aí da escola. Ah, eu acho... Eu vou falar aqui um negócio. Eu tô achando que hoje o assunto só vai tempos de escola no título, né? Porque eu acho que hoje é o episódio da derrota. Derrota? Por que episódio da derrota? Derrota do quê, cara? Só derrota? Derrota em colégio eu tenho. Vocês têm alguma história de colégio que não seja derrota? Pô, ninguém aqui fez o gol no final da partida e o time passou pra final, sei lá. Ninguém tem essas coisas. Não, eu tenho uma então que não é derrota. Você era bola, né? Conta. Caralho, olha que canalha. Você me sacaneou no último podcast do Harry Potter com uma história triste da minha vida. Agora eu vou te fuder, seu piá do caralho. Não, e me desculpe, Giovanni, mas você espantou as três meninas, cara. Né? Você não, vê que é absurdo, Bruno, né? O cara me grava um podcast, a gente chama um cara, um bicho de Harry Potter, três meninas e três, né? Papuzinho, lá, pau. Aí tava nós três lá, o Giovanni. Não, que eu vou... Eu vou mandar uma aqui, cara. Eu acho que quem gosta de futebol não gosta daquele negócio de quadribol, cara. Aí uma já saiu da cal. Aí ele vai lá falar, como é que é aquele beco tridimensional? Aí o outro saiu da cal. Aí o outro vai lá. É beco tridimensional. Aí o que ele falou depois lá? Tinha que fechar aquela Sonserina lá, não sei o quê. Não, mas é outro verdade. Mas eu concordo. Aí o pessoal concordou comigo. Posso falar, vou falar. Depois desse podcast, eu tô revendo Harry Potter com a minha mãe. Minha mãe queria ver Harry Potter, eu falei, vamos rever junto essa porra. Os dois primeiros filmes, se tivesse fechado aquela porra daquela escola, eu já não teria nem os dois primeiros filmes, cara. Aquele negócio lá só existe pra roteiro, porra. Só tem filho da puta que ou tá lá, ou vai tá, ou já passou. É foda, Pierre. PT aquela porra, só tem vagabundo. Não, é aquele negócio, assim, o cara fala, não, mas não é todo mundo, não, é só 80%, né, porra. 80 pra cima, né? O cara mais gente boa lá chuta cachorro na rua, já falei, porra. Chuta elfo na rua. Não, mas enfim, mas, quadribol, papo sério, hein, se você gosta de quadribol, tá na hora de rever. Idiota. Que olha... Você é um idiota. Me desculpe, eu concordo. Depois de ver aquele vídeo que o Henrique mandou do quadribol na vida real. Ah, cara, aquilo é muito triste, cara. Aquilo ali é muito triste. Com a vassoura nas pernas, cara. O que é aquilo, velho? Quadribol ou zombie walk? Eu não sei qual dos dois que tem menos dignidade, cara. Olha, acho que prender uma vassoura com fita crepe na coxa, acho que chega a ser pior do que a porra da zombie walk. Que é derrota mesmo. Isso é total derrota. E se você tá vestido de zumbi com a vassoura emendada na coxa, aí, irmão, você desiste. Mas aí você abandonou, aí você abdicou da vida. O cara tá só. Só tá sendo carregado. Não tá sobrou vivendo, só a laminha da sociedade nesse cara. Só. Mas conta uma história lá, cara. Vitória, seu viado. Vai, Rian, caralho. Vai, Giovanni, conta sua vitória. Cara, acho que foi a única vitória em tempo de escola, cara. Cara, eu não vou lembrar em que ano que foi. Realmente. Ah, você pra Ana é ridículo. Foi em 94. Você vai falar uma coisa dessa? Não, foi depois de 94, isso eu tenho certeza. Que bom, né? Que bom que você tem certeza disso. Certeza. Que bom. Vou dar um ano aqui. 2011, talvez? Vamos lá. 2011. Foda-se, conta. 2012. Peraí. Anyway, e tava, né, naquela época pré-férias, né? Pô, essa época provavelmente o Henrique não vai saber como que é, né? Porque ele era de escola particular, mas pra quem estudou escola pública... É, essa época estava no tradição, não que... estava ainda no... Tradição estava na tradição nessa época, 2001. Ah, cara, escola pública pré-férias é várzea. É fazer igual fizeram no meu colégio. Vocês arrancam o quadro da parede e levam pro meio da quadra usando de esqui. É, pô. É isso. Não tem regra o negócio. Tem, cara. É quebrar a porta e deixar ela. Quebrar a porta e deixar ela encostada pro professor não ver. É, meio de regra esse bagulho. É. E isso que eu estou contando, os acontecimentos reais que eu vi. Então... Que isso, cara. É maluco, velho. Ah, cara. É um universo paralelo o negócio. Pô, e o Silveira ainda é leve. Onde eu estudei o Giovanni era pior ainda no Arnaldo, cara. Ah, porra, era só a pedra de crack jogada. Pedra e sexo, era uma loucura aquele lugar. Cara, tá, quando o negócio virar mais 18 eu entro nessa história então, porque tá, né, beleza. Mas eu era tipo, porra, eu era mais, né, comedido. Nerdola. É, cara, porque, mano, se eu te falar que era o meio nerdola, meio... Cara da educação física. Ah, mas você... verdade, cara. Mas, cara, e o pior de tudo que é isso, porque, cara, na hora das aulas de futsal lá, pô, eu tava sempre lá, nunca fui o último a ser escolhido. Eu sempre jogava, tipo, parte do time mesmo. Não, mas você jogava futebol antes do seu joelho esclerosado, você jogava futebol pra caralho. E... Só que naquela época eu jogava de goleiro, né? Eu vou falar um negócio, cara. Como que é aquela expressão? Sem querer, né, me gabar aqui, mas eu era bom. Eu era bom de goleiro. E imagina, tipo, tinha os caras lá, né? Tipo, sabe aqueles malucos gigantes que claramente já tá passando da hora de sair da escola? Tá com barba já, né? Confundindo com o professor. É, tem isso ali. Fuma com o professor na parede de trás do colégio, é uma loucura. Tava lá, tipo, lá os meninos, vamos jogar bola, ei, molecada, vamos jogar bola. E daí, tipo, os caras tava lá na quadra, né, porra, e os caras, tipo, obviamente, eles se sobrepunham fisicamente nos demais, eles estavam ganhando tudo, né. Aí chegou eu e o meu time. Quem que era? Um maluco que eu não conhecia, tipo, a gente falou, precisa de um aqui pra fechar o time, quer jogar? E o cara foi. Parece futebol de sexta, sempre falta um. Aí tinha outro maluco lá que, porra, o cara, aquele famoso ombros largos, sabe? Mas o cara era um trem também, só corria pra frente, não tinha habilidade com bola, era zero. Corria sem a bola. É, foda-se, ele ia. Era um trem, porra. Na hora de dividir, não tinha como, mas também precisar da bola era complicado. Tinha o cara surdo. Não, ironicamente, o cara era surdo mesmo. Que time de escudo. Era o time do Teleton, cara. É uma seleção mesmo. O cara, cadê a derrota? O cego que o Henrique não gostava. Não começa esse negócio do cego de novo, cara. Eu vou trazer eles aqui pra gente ter um papo ainda. Eu não consegui ainda falar com eles ainda, certo? Caraca. Mas eles vão participar cego, aqui, cara? Não, depois deixa o Giovanni. Deixa eu terminar essa história e o Gabriel conta aí o que aconteceu no podcast do cego lá. Caramba. Que aí é... Termina, Giovanni, depois você não vai perder, vai queimar a pauta. É, então você imagina, tipo, tinha o time do pessoal que jogava a bola mesmo, não tava tendo chance de ganhar, sabe? E aí foi a gente, né? Tipo, só os caras aleatórios ali. Aí jogava, aí perdeu tudo que o cara que era surdo... Tipo, com bola ele era o melhorzinho do time, né? Daí, tipo, ia lá, tocava a bola pro surdo, né? Como é que você pedia a bola de volta? Sinais, né? Aí, tipo, o cara tinha que torcer pra ele levantar a cabeça e tentar, né? Do passe. Ver você, né? É. Aí, só que no caso, o cara era meio fominha, né? Aí, porra. E eu de goleiro. E aí você pensa, os caras, porra, dando aqueles bicudão, sabe? Pá! Aí ia lá e defendia. Os caras chutavam de longe, ia lá e defendia. Chutava de perto, ia lá e defendia. Os caras cabeceavam, defendia. A gente foi o único time que conseguiu segurar os caras. A gente foi perdendo os pênaltis e ainda defendi um. Porra! Chegou até o professor lá pra olhar. Ah, cara. Mas que pariu. Então você não é herói, então, cara. Você perdeu, pô. Um herói, pô. Você perdeu, Giovanni. Ah, ele caiu atirando. Não, eu sei por cima, pô. Eu sei por cima. Os caras lá que perderam. Depois o time dos caras lá queria jogar as primeiras lá. Ah, não, foi vitória então, você conseguiu um contrato. Então, porra, até rolou negociação ali pra contratação. Porra, aí sim. Tá, mas... E você, Bruno, tem alguma história que você quer contar no tempo de escola, alguma coisa? Vixe, mano, eu sou o nerdola mesmo, né, cara? Você não tinha muita história não, mano. É por isso que eu tô sentindo esse cheiro de Doritos aqui, então, é de você? É. Perfeito. 2 litrão de coca do lado aqui. E, bom, mas, por exemplo, você tem alguma... Qual que foi a melhor história minha da escola, assim, que você deu mais risada? Que você falou assim, pô, esse piá... Qual que foi a melhor de todas? Na tua era uma vida? Máquina, né? É uma máquina de fazer cagada na escola. Só, porra, eu lembro uma vez... Não, foram várias. Eu não sei que estava querendo lá, né? Cara, não sei uma parada. Sabe. Todas as histórias do Rick tem mulher no meio? Todas. É isso? Todas tem mulher no meio? Pra não falar todas, acho que tem uma que não envolve. Não, envolve diretamente. Não, é, todas é exagero, mas tipo assim... Só todas, fala a verdade. Todas giram, todas giram em torno de uma, né? Tem um cara que tá te mas, assim, todas envolvem. Mas todas, na época da escola, naquele ano principalmente, cara, acho que eu cantei umas 200, peguei umas 20, cara. Acho que foi mais ou menos isso. Porque, meu Deus, cara. Nossa, eu via qualquer errado de saia, eu tava entrando. Eu era bem assim, cara. Nossa, eu era muito assim, velho, quando eu era mais novo. Eu via, eu ia pra cima. Não, e pior que às vezes eu conseguia, cara. Às vezes eu conseguia. Aí o bicho roubava o número, né? Aí o bicho roubava o número, né? É, exatamente. Não, mas vamos chegar... Chegou a namorar com essa mina, né? Não, mas... e depois eu vi ela mais tarde, né? Depois a gente conta essa história. Qual que você acha que foi a pior de todas, assim, que você fala? Não, assim, não, só uma que eu lembrei agora. Você tava olhando pra mim, não sei quem falou pra você, morde o lábio, né? Você sacou e mordeu o lábio de cima, assim, ó. Meteu os dentes pra fora. Pior que eu lembro disso aí. O Cid não era do gelo. Pior que ficou igualzinho, cara. Ah, vai tomar no cu, Pia. Você é uma marca. Cara, eu lembro... Não, mas essa acho que foi de menos, né, cara? Teve pior não, que isso não aí, é né? De menos, cara. No meu colégio eu tava fudido, Pia. Nossa, você é zoado por muita geração lá, cara. Mas eu fui zoado por muita... Quantas pessoas tinham na nossa sala? Não, tinha 150, nossa. Eu era odiado. É, tinha 150 alunos na nossa sala, eu era odiado por 130, eu acho que eu era. Os outros 20 não sabiam nem quem eu era, tá ligado? Tipo, Não, mas era mais ou menos isso. Filha da puta, tipo, naquela sala também. Não é à toa, não é à toa. Olha, pra você ter uma ideia, Gabriel, eu criei na época ainda tava começando com aquela questão de montar canal, montar stand-up, tava começando a trabalhar com edição, porque foi, tipo, naquela época que começou a despertar, sabe? O Giovanni lembra dos meus vídeos, né, que era horrível no começo, né, tipo, não sabia porra nenhuma de edição, né? Pô, agora eu tô fazendo até animação agora pro Jimita, já estamos chegando no Nerdcast. Eu só acho que assim, o da Patela, apesar de qualidade técnica não tá muito acurada, mas ele tinha um charme ali. É, no dia que eu conheci o Henrique de verdade, ele meteu o 360 com a Patela, né? Do nada. Oi, eu sou o Henrique, olha minha Patela. Eu sei que você pode... O cara é uma Patela que gira. Não, eu sei que o podcast, eu sei que esse podcast eu vou ser zoado, cara, que na escola não teve cara que foi mais detestado que eu. Eu criei um blog, aí nesse blog eu fazia piada semanalmente sobre tudo. Tudo. Cara, aí tipo, a galera é pegou ódio triste. De mim. Cara, a galera pegou ódio de mim, criaram até um grupo, nós odiamos o Henrique, lembra? Não sei se vocês lembram disso. Uma vez você entrou na sala, tava passando teu vídeo, alguma porra assim? Caraca, nossa, isso era muito detestado. É que eu não ia ligar, cara. Isso é derrota. Eu não vi isso aí. Não, mas aí não chegamos nem no ponto chave ainda. Pô, pera lá, Giovanni. Nós não chegamos no ponto chave que na época de escola eu tive a proeza. Eu não posso dizer que aquilo foi paixão, porque não, na verdade eu fui descobrir mais tarde o que era, né? Mas pode dizer assim que teria uma crush, né? Uma crush. Não, o negócio era stalker. Você queria cutucar ela. Queria cutucar ela. Só que teve um outro piada da escola que ela que cutucou antes e tá namorando até hoje ela, incrível que pareça. Cutucada, né? E É, o é. cara cutucou bem feito, Não, né? e sabe qual que é o pior? O pior é que ela não era bonita, velho. A guria era uma vareta, velho. Cara, ah, mano, eu falo, na época de Era o escola, quê? o teu saco sobe quando você olha, você foda-se, o amor tá ali, Caralho. cara. Não, pera aí, se o teu saco sobe, você tem que ir no médico, vamos falar a verdade. Ó, no caso do Henrique, pelo que ele fala, subiu, Cara, né, com a cabeça, se porque era o bagulho, estiver, isso é caralho. pra dar câncer, porra. Não, mas vamos lá. Ó, uma das coisas que eu fiz assim que eu lembro, que foi uma coisa muito ousada, que o Giovanni até me incentivou a fazer, foi deixar a carta na mesa dela. Que eu fui da forma mais estúpida Giovanni é o possível. capeta Assim, sabe como do lado que eu bom. Isso deixei? foi Nossa, um não, ninja juro que eu fiz. praticamente, cara. Eu ninja pra de... Como vou deixar uma carta na mesa dela assim, lá saber? Eu desamarrei meu Cara, eu sapato. tava, a gente tava de pé no canto, tava eu e o Ah, Giovanni. foi como o Bruno falou, não, tava todo mundo ali, tava vendo. Aí, tipo assim, eu falei assim, porra, eu não posso levantar suspeita. Aí eu peguei, segurei, coloquei a carta no bolso, eu desamarrei meus dois sapatos. Aí eu fui andar, falei assim, não, eu peguei, abaixei, amarrei meu sapato, tirei a carta, cuidadosamente, coloquei na mesa dela e fui pro intervalo naquela época, né? O Mas melhor ninguém de viu, tudo. tá ligado? Todo mundo Meu parou pra Deus. olhar, eu não tinha feito Ninguém viu. O cara ia sair da sala. E ao invés dele pelo canto, ele foi passando no meio das cadeiras pra chegar na mesa que tava no meio da sala. Parou, se abaixou ali do lado da mesa. Pô, apareceu a carta aqui. Será que foi? Não, e aí o que que ela Caralho. chegou, né? Caralho, Aí, Henrique. não, Puta aí que eu lembro pariu. que o O que que Giovanni tinha tinha nessa uma carta aí, cortei uma cara? vez no dia. Não, era, eu escrevi umas coisas, assim, tipo uma declaração, uma coisa assim. Aí eu lembro que eu Fez peguei. o ovo Fala, da minha cara, marmita. rara como uma arara. Nossa, rara como uma arara. Nossa, eu tinha Não, esquecido rara disso como aí, arara mano. foi bem, não, mas Meu não foi isso que eu Deus, escrevi, foi caralho. outra coisa. Mas Não, não, não. assim. Você mandou uma carta pra uma mina escrito você é raro como uma arara? Não, eu Não, acho isso que a carta é. foi Não, interceptada antes, cara. essa Que carta foi bom! interceptada Que antes. bom, foi pro Libama, né? Arara. Não, esse... volta. Muito ruim. Não pode nem usar o nome do animal, tão ruim que é. Não, mas Foi o a pior essa, que mas não foi essa carta. Mas assim, aí o Giovanni pegou e quando eu deixei a carta, chegou depois do intervalo, na hora de voltar, os alunos voltarem pra sala, o Giovanni pegou no meu ombro e falou: "Não, Pia, vai dar certo, tenha fé, não sei o quê." A guria chegou na mesa e falou assim: "Que porra é essa aqui?" Aí eu olhei e falei: "Fudeu, né, Giovanni?" Falei: "Fudeu, não deu certo, fudeu, fudeu." Aí ela pegou e falou: "Que merda, quem que foi o filho da puta?" Ela falou uma coisa assim: "Quem foi o filho da puta que deixou essa coisa aqui e tal?" Aí eu falei: essa "Fudeu, cara." coisa, nossa. Fudeu, eu fudeu, cara. Eu botei acima na cabeça e falei, que merda que eu fiz, cara. Tem Tipo, como lá, voltar deixei no na mesa tempo, cara? errada. Deixei Deixou na na mesa. mesa do cara. Não, eu falei, esse podcast eu vou ser zoado, cara. Eu vou ser zoado pra Você caralho. já está sendo Não zoado, pra tinha. você saber. Não, sendo zoado, cara. Esse é Você ataque está ao sendo Henrique, zoado cara, por esse mim, que podcast. não estava lá. Porém, pelas descrições que o Bruno Giovanni faz, eu me sinto lá. Eu me sinto eu no colégio, mas lá. Eu falo, caralho, cara, como você Ah, faz o umas teu porra espírito tá em dessa, todo cara? lugar, cara. Você sempre, você tava lá, você fez parte, você faz parte do grupo, Caralho, né? cara. Ah, não, velho. Ah, ó, contando a minha derrota. Eu tive derrota, muitas. Não, eu tive vitórias, que no Giovanni fala no esporte. Eu jogava ping-pong, jogava bem. Eu tenho o melhor jogador do colégio. Isso é uma vitória minha. Isso é a única vitória que eu tenho no Ninguém colégio. tira. Não, Você não. sabe, cara, é fake news isso aí, Não, pô. eu sei, é igual o seu. Fake news também. Eu Mas a falo, minha derrota. o cara é outro Manipulando nerdola, mano. informação. É, Sim, o cara deve ter ganho duas partidas, ela fala, pô, eu sou melhor. você é um homem muito triste. Eu não aceito a alegria dos outros. Eu me Não, recuso. cara, a minha derrota, cara, eu nunca vou esquecer. Tem uma vez que eu cheguei, cara, o Giovanni sabe, o Silveira é aqui perto de casa, tipo, porra, 5 minutos de a pé pra chegar no colégio. Ia ser o quê? Quinta, sexta série. Tô lá, saio de casa, tranquilo. É sempre assim, botei a porra do pé dentro do colégio, vontade de cagar. Mas na hora, eu falei, filha da puta, tinha meia hora em casa. Eu pensando, ah, o que que eu faço, o que que eu faço? Eu penso, eu não sei, eu não sei. Eu falei, ó, melhor e agora? Só que no Silveira, tem um pequenino problema ali, que não tem papel higiênico no banheiro. Não tem, só para o Henrique entender, não tem aquele rolinho no banheiro. Você tem que ir aonde as tia fica, pedir papel higiênico. E ela não te dá um rolinho. Ela olha pra tua cara e vê quantas voltinhas ela te dá no papel. Baseado, ela mede o teu IMC no seu, ali. No seu nível de suor, se suando que nem um porco branco, ela fala 4 voltas e meia, ou no caso, 10 picotes. Ela te dá aquela porra na tua mão, você vai porra do banheiro. Piá. Não tinha tia, não tinha papel higiênico, tinha eu e um banheiro. Tinha caderno, dois... cara? Mas vou chegar lá. Fui lá, entrei no banheiro. Caguei. Prrr, mas aquela... aquele chuá. Metralhar. Porra, negado achou que tinha batido um caminhão, que foi um estouro. Pá, eu falei, fodeu. Eu falei, o que, que eu faço agora, né? Olhei pra cueca. Primeira coisa que o ser humano olha é pra porra da cueca. Peguei a cueca. Limpei lá, chuchei dentro do lixo lá a cueca, pra ninguém. Escondeu a prova do crime. Escondeu a prova do crime, manchada com sangue, ou no caso, bosta. Sangue pra... negro, cara. Sangue negro. Pô, tava foda aquele dia, do nada. Deu pra falar, ah, passou, graças a Deus. Ou a merda tem que passar o dia inteiro sem cueca, né? Uma bosta com aquela calça de tactel do colégio, né? Falei, beleza, né? Torcendo pra ninguém fazer aquela brincadeira da baixar a calça, né? Rezando pra isso não acontecer. Fui pra sala, tô lá, intervalo. Falou, intervalo. Vontade o quê? De cagar, de novo. Eu falei, ah, não. Ó, oh, meu Deus, o que que eu faço? Vou é depois que emprestado pro amigo, né? Eu ia chegar nesse nível. Falei, não vou chegar nesse nível de broderagem, não. Falei, não. Fui pro banheiro. Falei, ah, piá. Voltei pra sala, peguei um caderno, escondi embaixo da camisa e fui cagar. Fiquei lá. Ah, tá. Perdi umas 20 folhas do caderno de matemática, mas valeu a pena. Ou seja, minha derrota é cagar duas vezes no mesmo dia no colégio. Perdi metade de um caderno e uma cueca. Uma merda aquele dia, cara. Cheguei em casa puto, todo assado. Filha da puta. Direto pro banho já. Cara, banheiro, cara. Banheiro de colégio é um ponto à parte. Cara, é muito. É que a incidência de primata naqueles, né, banheiros é muito alta, né? Despiar, né? Despiar, ah, eu não sei, né? O das meninas eu nunca entrei. Não, é que uma vez tiraram uma foto do banheiro das meninas lá, eu limpo pra caralho. E no Silveira dava pra ver, cara. Porque não tinha porta os banheiros. Você via dentro do banheiro. Nossa, que falou. Não tinha, tipo, você via dentro do corredor virando. Ah. Você via que era limpo, tinha espelho. Dos piá não tinha nem espelho naquela porra. Não, normalmente teve, cara. Teve. Piá, você me fez lembrar com a história da faculdade. Eu fui inaugurado da escola, porque no dia seguinte também já foi. Quebraram pra matar 3 na esquina. Não, eram uns bagulho pesado, cara. Porra. Você entrava, não tinha luz o negócio. Aí você ia dando aqueles pisão assim, você vê que o chão tava molhado. Fazer chulap, chulap, chulap. Fala, que porra é essa? E não, eu era assim, mas, pô, mas não choveu hoje, por que, que o chão tá molhado? Entrava no banheiro, você viu o que eu tinha feito no dia anterior, aquela bolsa de bosta. Cara, parecia que um macaco tinha cagado num dia muito feliz, cara. Tinha bosta no teto, na porta, no chão. Dependendo do dia lá, tu não entrava, cara. Tu dava a minha volta e falava, eu vou segurar. Era. Ué, só era daquela mulher lá, daquela novela, não lembro, a gente jogou com ela aí, porra, explodiu de tanto comer. Era, ah, sei. Era esse padrão lá. E só cara, não era comida, era bosta. É, e você olhava assim nas cabinezinhas ali, né? Não na porta, porque a gente sabe que não tinha mais, porra. Ou tinha e tava tudo quebrado, né? É, tinha, você tinha que encaixar ela e ficar segurando, né? Com o pezinho. Chegava aquele cara no recreio, todo mundo, cara... Cara, puta, me já segurando a porta, das coisas mais merda que existe, cara. Tu abaixa a carça. Era tá procedimento de segurança, né, porra? Porra, negada, cara. Mijava com as costas na porta e fazia parábola, assim, do mijo. Até pro lado. Porque, não, ninguém vai entrar. Sempre chegava aquele pezão. Abria a porta e eu via. Ô, ô, ô, tô mijando, cara. Direto, cara. Não, e, cara, pior que os caras não deixavam. Ô, Gabriel, não faziam zoação quando estava no banheiro, tipo, de pegar, sei lá, o papel, molhar e fazer uma bola e jogar. Nossa, aí já tinha passado tempo. Isso é nível leve. Era mijado um no outro, pô. Era difícil. A gente com molhada, cara, acho que tá onde, pô. É que o Henrique falou de pegar, eu falava, não sei o que fazia na particular de pegar no amiguinho ali, não sei o que vocês faziam. Não, isso não. Eu lembro uma vez, tipo, Eu tava chegando, isso eu estudava de tarde. Então, assim, imagina que eu tinha uns 12 anos, né? E daí, beleza, né? Fui no banheiro, aí tinha o mictório, que o mictório era uma graça porque ele era lá na porta, sabe? Era uma maravilha esses mictórios. É, porra, o bagulho totalmente faz sentido. Não, planejado pelos engenheiros do Himalaia, aquela porra. Aí, porra, eu lembro que eu tava entrando, daí, tipo, tinha um cara que entrou na cabine. E... Foi exato, o outro ali entrou, só que em vez dele, tipo, ir, sei lá, no mictório ou na outra cabine, sei lá, o cara, ele foi subir em cima do mictório e olhou pro outro cara ali na cabine. Aí, porra, aí eu olhei, assim, tipo, e o pior que assim, ah, não, ele foi zoar o cara. Eu não sei se ele foi zoar o cara, porque ele não zoou o cara, sabe? Ele quis manjar, ele quis dar uma manjada. Eu não sei qual era o propósito do cara. Daí eu lembro que eu entrei, assim, eu vi a cena, eu parei na porta. E aí o cara olhou pra mim, né? E a gente fez contato visual ainda, não é? Tipo, ah... Aí fodeu. Aí é foda. Aí o cara olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, cara, não vi nada, não, não esquento. Só fui embora. O pior é a cena. Fodeu. Se esse cara subiu no mictório pra manjar o outro, tá lá dentro. O que, que ele vai fazer comigo aqui fora? Eu só falei, ó, irmão, não vi nada, não. Ô, Giovanni, não vai me falar que essa foto que eu mandei é mais ou menos o que a gente passava. É, cara, o bagulho é assim. Lá no Arnaldo mudava a cor, porque lá, né, os caras se importavam com o layout dessa parede, era verde, né? Layout. E era sempre assim, umas graças que ficava escrito nas portas, era só mensagem de carinho, paz só, e amor. Só, Daniel, filho da puta, vem me comer, liga pra mim. Aí o cara botava o número do amiguinho. Amiguinho, que loucura. Ah, cara, realmente, né, essa situação de banheiro aí, eu não tive que nunca passar não, cara, isso aí. Eu sei se o Bruno passou por algumas situações dessas de banheiro também. Também, mano. É, mas na Federal, os banheiros aí também são bons ou não? Na Federal os banheiros são... Separar também, não tem papel. Eu já fui de caderno lá uma vez, cara, na emergência. Lá tem, tipo, vários blocos, tá ligado? Daí o bloco de matemática tem papel. Eu ficava no outro lado da faculdade, tinha que andar 20 minutos pra cagar se precisasse. Caralho, puta. Não, cara, andar com vontade de cagar é uma das piores sensações do mundo. Quando eu tava no curso de aprendiz... Na guarda? Não, esse era outro. E, era tipo, outro? Não era. Pior que não era, tipo, um lugar nada a ver, assim. Não, era um pouquinho nada a ver, mas... Existiam mais lugares nada a ver. E... Tanto que a gente ganhava até lanchinho lá, e pá. Pão com mortadela é uma coquinha. Ah, mas, pô, tinha um lugar que não dava lanche, né? Então, pô... Valeu. E, cara, eu lembro que, tipo, era um dia que tava, tipo, meio nublado, assim, né? E, cara, eu tava no fim do contrato, eu já tava meio que foda-se pra vida, né? Você começa a ir sem uniforme, dá todo mundo tomar no cu. Não, porque era, tipo, um bagulho assim, você mandando embora mesmo. Não, tipo, não é nem por conta disso, porque, assim, eles tinham lá o diplominha, pá, e tal. Só que eu já tinha feito a única prova, a última prova que ia dar tempo de eu fazer, entendeu? Então eu só fazia coisa lá mesmo quando eu tinha que apresentar pra sala, apresentar pro professor, né? Porque daí, pô, é pica, né? Eu falo assim, eu não fiz, foda-se. E aí, pô, beleza. Tava lá, precisava ir no banheiro, né? Caraca. E era o bagulho assim, tipo, era três andares e cada andar tinha o seu banheiro respectivo. Então você vê que o negócio não era... Não era nada a ver. Beleza, tava lá no andar... Pô, bateu, né? Fui no banheiro. Só que daí eu lembrei que aquele dia os caras estavam com problema hidráulico. Aí eles tinham uns andares que eles estavam sem água, né? Claro que vai ser o seu nessa história, né? Cara, só pra você ter noção. Eu fui, beleza. Aí, só que nesse... Como eu tava ainda no começo, eu ainda tava, pô, como? Padrão. Uniforme, entendeu? Eu tava segurando ali. Você tava reto, né? Você não tava torto, que nem o Quasimodo. ainda tava mantendo a postura. Beleza. Daí eu falei, vou ver se tem água, né? Daí eu fui e liguei a torneira, não saiu água. Porra, beleza, vamos no outro lá. Daí, tipo, era três andares, mas não tinha elevador, né? Quando tinha aula no deficiente, ele ficava no primeiro andar, o resto ia tudo na escada. Beleza, fui no segundo, desci segundo andar, pá, beleza, já tava assim naquela, né, porra, vamos lá, aqui vai dar certo. Liguei a torneirinha, não saiu água. Aí eu falei, porra, beleza, né. Mas tem mais uma chance. O banheiro tava fechado? Não, não tava fechado. Ah, meu amigo, foda-se que vai limpar, desculpa, eu iria. Eu falei. Aí, beleza, né, falei, caraca. É agora, é hora da verdade. Deus é testemunha que eu só queria cagar. Aí, porra, eu cheguei assim, abri a porta. Aí eu tive que avaliar, né? Tinha o banheiro que possivelmente estaria sem água. Ok, né? Ou eu teria que ir, tipo, no shopping estação, que era do lado ali, né? Do lado não, né? Tipo, umas duas quadras de distância. Eu falei, não, cara, tá meio longe, né? Ela passa uma lágrima que escorria. eu não teria força pra fazer isso. Caralho, mano, pior que agora eu tô levando um bagulho que foi escroto, cara. E, porra, cheguei ali, né? Abri a porta e falei, mano, não tem escolha. Tia, me desculpa, você vai me desculpar, mas não vai ter jeito. Você vai catar bosta com a mão. Peço perdão pelo vacilo. Ai, caraca. E o pior que assim, quando você. Tipo, a gente se conhece, né, porra? Então quando eu sei que o negócio tá aquela borbulhada, eu sei que vai ser feio o bagulho. É que o foda é que você deixou fermentar três andares. Isso que foi pica. Aí, beleza. Foi, pá, beleza. Fiz ali, ok. Fui, falei, caraca, é agora. Aquele momento de tensão, sabe? Fui, apertei a descarga, foi. Falei, porra. Deu olho da PC. Porra, tia da limpeza. Essa foi pra você, hein? Resisti bravamente. Deixa uma carta escrita. Você é raro como Mará. E aí, beleza. Não, né? Fiz sair do bagulho. Aí, quando eu saio, eu olho pro lado, tem um moleque passando por baixo da porta do banheiro. Aí o cara falou, não, pô, a porta ele travou. Então eu falei, ah, não, beleza, né? Eu tava mais desesperado que você, né? Não, você pensa o cara se arrastando no chão do banheiro sem água, tá, né? Situação foi pica. Vou falar, a porta travou, moleque. O cara fazia muito, né, cara? Fechava a porta do banheiro, pulava por cima de um, fechava o outro, saia por baixo. E todo mundo achava que tinha nego cagão toda hora, fudia todo mundo. Não, cara, aquele dia foi pica, porque daí tipo, eu cheguei, beleza, e daí como é que lava a mão? Aí eu falei, ah, pô, já, agora a parte passou já, né? Lava com o sol. Aí eu falei, pô, vou lavar a mão. Cadê a água da torneira? Não tinha. Tava na privada. Aí eu falei, caralho, e agora, cara, né, mano? O que eu vou fazer? Cara, o que que eu fiz? Eu peguei, cara. Eu tenho medo. Não, aquele dia eu fui Barry Grylls, cara. Tem que cumprimentando todo mundo até. Você pegou seu suor. Até passar, né, o cheiro. Gastou o cheiro ali. Todo mundo colheu as rosas no outro dia. Ih, rapaz. Meu Deus, cara. Eu tive, cara, eu peguei ali, passei o sabonetinho na mão, né, esfreguei. Aí eu peguei o papel toalha lá pra secar a mão e passei na pia pra pegar os últimos esquices de água e passei pra limpar a mão. Tava... Você é o cara da crise hídrica no Paraná. É assim que tem que lavar a mão. Você passa a mão na nesga de água que sobrou na porra da pia. Foi até a última gota, o último recurso do prédio. Meu Deus, cara. Não, a história de merda é muito boa, cara. Tem muita em colégio, cara. Nossa senhora. Contar uma da minha época de colégio, dessa vez não é de merda. Dessa vez eu lembro de merda. Mas é, eu tava falando muita merda aí já. É, no colégio... É o tema do programa. Não, eu falei, hoje é só derrota. Só derrota. Não, colocar um cocô, vai ser também meio negócio, tá ligado? Um microfoninho. Boa. Eu estudava no colégio municipal, São José, antes do estadual, né? Então era quarta... Ou então era primeira, era quarta série. Era o menininho ali. O menininho, ali do lado do Arnaldo. Já bem, 10 de manhã, uma sala de escola. Pra quem é de São José, é o Mário Flores, do lado do Arnaldo. Daí, eu lembro que a gente tinha uma brincadeira idiota, que ali no Mário Flores tem uma areazinha que tem umas pilastras. Tem duas no meio, né? Uma em cada canto. E nas quatro extremidades. Umas pilastras azul e tem aquela área... Era um piso laranja, aqueles marronzinhos bem antiguinhos, na minha época. Nós, como uma piazada burra, nós tínhamos uma brincadeira que era assim. Essas pilastras eram os locais seguros. E se tu corresse nessa área sem estar encostado na pilastra, a outra pessoa tinha o direito de vir te dar uma rasteira. Era uma brincadeira sadia. Muito primata isso aí. Muito, muito, muito piada de bosta, saca? Piazada que não tem o que fazer. Era assim, passava e te dava uma... Mas era assim, rasteirão mesmo, de cair de costas no chão. Pá, caia um. Pá, caia outro. Até o dia que o pé deu rasteiro, o pé quebrou o braço. Daí nunca esquecerei da avó desse pé chegando na sala e xingando o moleque que quebrou o braço dele. Da puta! Seu delinquente! Xingando o moleque na sala. A sala inteira ficou tipo... Daí a avó perguntou, tinha mais ninguém brincando nisso? O resto da mulher, o pé olhou pra trás, pros outros pés aqui, e nós, né, que fazia junto, ele olhou tipo, porra, fala pra me ajudar. Nós olhamos assim pra ele, desculpa, só você vai sozinho nessa, cara. Me peço perdão pelo vacilo. E o pé se fudeu para um caralho naquela época. Nossa senhora. Foi, caraca. Entregaram o moleque pra bode expiatória. Não entregamos porra nenhuma, só deixamos ele se fuder sozinho, diferente. Cara, pior que esse bagulho de chamar pai era um negócio assim, realmente botava pânico, né? É, eu sei como é isso. A gente tava com 17 anos chamando pai naquela porra lá. Pode aí, já não era mais aterrorizante, né? Porra, 17 anos não, porra. Que isso? Mas tinha, cara. Nossa, no top aquele piara palhaçada aquilo lá. A gente ia tirar foto pra mandar pros pais. Transicionado, bagulho. Eu lembro de 17 anos. Mano, é uma loucura que louca. O cara tinha uns 40 já. Anos de idade. É, eu tava igual esse cara aí, mano. Eu tinha feito cara, médio já, fui lá pra me fuder. Cara, era. Eu acho que o cara já era pai. Só pra você ter noção. Acho que ele era. Pai. Não, ele é pai. E ele... o cara tomava bilhete, trabalha no seu uniforme pra aula. Eu lembro disso, cara. Nossa. Sério. Sério, Gabriel. Ele tava sentado ali, acho que tomando um café ali ele tava sentado tomando um café ali na parte do recreio ali da cantina, né? Cantina. Aí a mulher chegou assim pra ele e falou, você está sem uniforme? Aí ele falou, sem colocar o uniforme, ele começou a dar risada, cara, tipo, porque, pô, eu tenho 40 anos, né, cara, por que você tá pedindo pra mim colocar o uniforme? Aí ele começou a dar risada, não, que não pode, você veja bem que tem que usar o uniforme. Caralho. Da instituição, pá. Eu fui sem uniforme até eles me proibirem de entrar, cara. Daí é foda, né? Se não passou não, da porta, é difícil. Eu não esqueço a foto do dia que o João... O cara depois teve que começar de uniforme mesmo. Ia, uniforme completo, cara. O cara de 40 anos de... Puta que pariu. Puta, eu pensei um tiozinho careca, gordo, com a metade da pochete e a pança de fora. Caralho, que coisa triste. Não, e eu lembra você, Giovanni, quando você não entrou na escola sem a carteirinha? Lembra da carteirinha que não te entregaram e o cara deixou você fora? Se eu lembro, cara. Não, cara, não recebeu a carteirinha. Nada, mano. Mano, teve uma vez que entrou aquele careca lá pra dar aula de português, pra cobrir buraco. Falei, cara, eu não vou ficar nessa porra. Né? Tava indo embora, ligaram pra minha mãe. Me barraram lá. Não, cara, palhaçada aquela porra. Não, cara, ó, eu vou contar uma outra só antes do Giovanni contar. Não sei se vocês lembram, não posso falar, mas lembra da mala de dinheiro? Disso vocês lembram, né? Oh. Cara, você não deixa eu falar, cara? Tá, vai lá. Cara, é complicado. Foi o show-off, mano. Mas foi o show-off num grau. Mas como que vai contar essa história sem falar, cara? Não, mas vamos lá. Prossegue. Não, o maluco ficou meses sem pagar a escola, né? Não, nem fudendo. É real, cara. E os caras cobrando ele, né, mano? Não, cobrando ele, só que o cara tinha dinheiro. Daí ele não comprou nem a mochila, né? Ele não comprou nem a caralho, mano. O cara era bigode grosso nesse nível. Não, bigodinho fininho. Era fio de bigode, exatamente. Então o pai dele era bigode grosso. Era, né, pô? Um tempo depois começou a surgir as dúvidas e as incongruências, mas... Daí o bicho chegou e carro forte lá, foi pagar o ano inteiro de uma vez. Daí a mulher da secretaria se assustou, né? Tudo em dinheiro, não queria receber. Caralho. E ele não avisou a gente que ia fazer isso, né? Ele falou, não, vamos comigo lá. Vamos comigo lá, meus seguranças aqui. Segurança ali, escota armada. Armado com estilingue, uma mãozada de mamona, um caderno de matemática. É isso aí, essa é a minha equipe. Não, e aí lembra que ele falava assim, ó, você quer que eu mostre meu saldo bancário pra vocês verem, né? Ele ficava falando isso, cara, meu Deus. Eu não sei, cara, o que aconteceu aquela vez. Foi um negócio assim, cara, eu cheguei na sala e fiquei, caralho, mano, como? Como assim? Né, porque, ó, como o Bruno ele tá falando, tinha questão do uniforme, né, pá, então, E, caraca, se eu falar pra vocês, usa aquele uniforme lá até hoje. Eu uso pra dormir. Pô, a jaquetinha ali é mó boa, aquela jaquetinha tem... Engrenada, a jaqueta calor. É mó boa. Ah, eu comprei 3 camisetas e foi isso, nesse aí que eu parei, cara. Jaqueta... Aí eu... Ah, eu tive que comprar porque eles me barraram porque eu só tinha camiseta. Ah, pera, eu entrava de camiseta e colocava o moletom na sala. eu não tinha essa malandragem ainda. E daí os caras estavam fazendo a batida, né? Aí começou com um segurança e um portão, né? É. Aí comprei o outro pro outro portão, que todo mundo ganha um. Daí tava o cara lá e ia pro outro entrar, né? É, só daí tipo no começo falou, ó, tem que, né, pá, não pode esquecer o cartãozinho, pá, tem que vender o uniforme. Aí chegou o dia da Blitz. Não venham de boné. Senão sai da sala. Porra, não podia usar boné? Não, tiraram da sala. Tá fudido, Gabriel. Caralho, mano. O cara... Mano, eu saí de uma escola que se assistia aula, se quisesse, e fui pra aquela porra lá. Foi um choque de realidade, cara. Mano, o cara de 40 anos foi obrigado aí de uniforme, você tá preocupado com o boné. Caralho, mas é que no colégio é mais normal. Foi irrisório, né? Mas não podia usar boné, era isso? Não, é, não podia. Não chovia, não podia sair da sala, tinha que ficar na sala, não, se tivesse chovendo. Não, podia sair da sala. Não, não é que podia, era obrigado a sair da sala, mas não podia ir pro pátio. Ah, aí ficava tipo uns 300 crianças no espaço de, sei lá, 100 metros quadrados, um negócio assim. É, nossa, era muita gente, cara, era tudo... Nossa, imagina se fosse uma pandemia agora, cara. Ah, pessoal, sim, era um contaminado, passava nem na tudo, sala lá, cara, teria de aula. Cara, o Gabriel tinha 100, eu acho que era 150 alunos, cara, tinha numa sala. Caralho. Não, e era engraçado, porque tipo, tinha gente que era pai de família e tinha cara lá que era traficante, sei lá. Queria comprar uma arma pra matar um vizinho. Tinha um monte de gente maluca lá naquela escola. Na minha sala, cara, se você vesse o tamanho da sala do Silveira ali, que cabia 42 vagabundos, cara. Porra, até ficar impressionado, cara, o que, que a gente fazia naquele espacinho pra caber tudo aquilo, cara. Porra, pica. Cara, isso aí, porque, cara, andar. Isso aí é pica, porque... Porra, era foda. No Arnaldo, tinha um cara lá, ele era do 2x2, sabe? Mas na verdade ele não era só 2x2, ele era 2x2x2. Caralho. Então, no plano cartesiano ele tinha o Z ainda. De 2. E beleza, né? O cara sentava perto lá da gente. E pensa aquela sala, né? Porra. 2h da tarde, 2h30 da tarde. Pô, acabou de ter aula de, sei lá, matemática, alguma coisa assim. 40 cabeças na sala. Saudade, aquele suor do caralho. Cara, e o cara, só pra você ter noção, o apelido do cara terminava com um sufixo -ão, né? Entendi. E, cara, o cara, ele tinha um... Pior que o cara suava num grau. Só que, tipo, não era tipo um suor comum com cheiro de suor, sabe? Era tipo um cheiro estranho. Lava verde. Eita! Que nojo! É, cara! Cara, sabe quando você sente aquele cheiro que, porra, ele parece que aquele cheiro tem cor? Ele tem gosto. É aquele cheiro. Um banho de valeta antes de. É, cara. Eu senti aquele cheiro, parecia um cheiro, sabe, de alguma coisa laranja, eu não sei dizer exatamente. Caralho, um cheiro que tinha gosto, tinha sentimento aquele cheiro. Enxergava o cheiro. Ele via onde ele não tava na tua cara. E o cara sentava na minha frente, mano. Nossa. Pô, gostoso devia ser depois daquelas duas aulas que são físicas, sentar atrás desse filho da mãe. Nessa hora você tem que falar, tem que ir pra frente que eu não enxergo, né, cara? O aluno exemplar, professor. Tinha um amigo. Por favor, me troca. Não, tinha um amigo. Pior que não tinha como falar assim, não, me troca. Eu ia sentar lá no colo da professora pra trocar. É, fora que não tinha. Fora que nessa sala não tinha o que fazer mesmo. É. E aí tinha também aquele bagulho lá do espelho da sala, cada ter seu lugarzinho. Nossa, esse daí cara é espelho da aí sala. Aí eu olhei pro teu e falei, caralho, mano, olha o cara, velho. Daí o colega dele da tarefa até puxou um pouco a carteira dele pra trás pra tentar dar uma distância. Nem que seja dois centímetros. Dois dedos, já tá bom. Não, já. Ele é qualquer coisa, tava comprando, pô. Pô, você falou de espelho da sala. Espelho da sala é um tópico à parte também. No meu colégio, eu lembro que uma época não tinha. Eu lembro, cara, era terceiro ano, cara, terceirão. Tipo, Foda-se. Aquele negócio. Igual o Giovanni falou, ou o nego tá preocupado com o vestibular, ou o nego só quer terminar aquela porra e foda-se. É isso. No público era isso. De uma vez, a professora lá falou, vai ter espelho da sala, vou requisitar. Fizeram o espelho da sala pela ordem da chamada. Um lixo, porque, porra, pela ordem da chamada não forma nenhum grupo que eu conheço, porra, dos piá que eu conversava. Não fecha a panela. Não fecha a panela. E aquela piazada que era os estudiosos que ficavam na frente se fudia, ficava no fundo. Em resumo, cagava com os piá. O que nós fazia? Na aula dessa professora, nós seguia o espelho. Na dos outros, fazia uma dança das cadeiras que era nego voltando pros lugares. E até nessa porra do público, a gente conseguia ter uma organização. Todo mundo respeitava o lugar que ficava fora da aula dessa professora. Até o dia que ela pegou a gente mudando de lugar, tipo, pegando com o pão na mão e o leite na outra, tipo, roubando o mercado. Eu falei, ah, agora fodeu, comeu o cu de todo mundo aquela porra, cara. Daí continuou a fazer, né? Mas mesmo assim, espelho da sala, professoras, não façam isso. É horrível. Cara, eu não sei se tinha isso na tua escola, mas, cara, lá na... Eu estudei, tinha o caderninho da sala. Caderninho da sala. Tinha o caderninho, os caras anotavam as ocorrências, anotavam o espelho. É. Exato. Tinha a monitora da sala, normalmente era uma mulher, uma menina, né? Que piá tava um pouco se fudendo, né? Tem monitor igual... corrupto. Muito corrupto, olha, passava dinheiro na mão do corrupto ali, opa, eu não fiz nada, né? Passava R$50 pro lado da mesa. Piazada no meu colégio, tava quebrando o apagador uma vez na quinta série. Piazada é um capeta, cara. Na quinta série, todo dia piazada. Ficava de um lado segurando a porta pra não deixar os de fora entrar. Sempre tinha isso. Sempre, cara, fizeram isso uns 2, 3 dias. Num dia fatídico, igual o Giovanni falou que tinha um piado, seu futebol que fez uma carreta desgovernada. E a molecadinha segurando a porta pela parte de dentro. Molecadinha miúda, pequenininha, por mirrado, quinta série. Veio a carreta pelo lado de fora. Mas veio pegando pressão. Ah, deu pra ver o barulho. Lá do norte. Piado do céu. O piá pegou na porta. Pá! A porta quebrou, caiu em cima de uns 2 piazinhos. Os piazinhos. Ah, os piá todos no chão fudido. E o Ia Carreto olhando pra porta falou: fudeu. Eu nunca esqueço dessa cena. Os piá pegaram a porta, levantaram ela, colocaram estrategicamente no trinco, deram uma leve encostada na parede. Fizeram uma ilusão de ótico. Ah, a porta não quebrou. Deixa o problema pro próximo que pegar. Pro próximo. A porta encostada de cara. Se você visse ela fechada, você não dava que ela tava quebrada. Chega o professor na sala. Tá um vento frio, tem que fechar essa porta. Pô, ah, do céu. Na hora que o professor puxou a porta... caiu no chão. O professor só olhou aquilo e falou, eu já volto. Tem diretor, a CIA, o Ibama, Don Corleone. Chama o Saxonei! Chama o Saxonei! Spider-Man! Chama o Shiba! O Shiba! Shiba vai se defender do mal. O Golimar! Eu quero o Golimar! Golimar! Golimar! Chama o Tônico! Chama o Tônico com o Guaraná! Do céu, mas deu uma cagada. Ninguém descobriu quem foi, porque ninguém falou quem foi, né? Mas, puto, o colégio arcou com esse custo, mano. Mas, caralho, que essa história, eu ri até hoje dessa porra. Bom, agora chegou aquele momento, Gabriel. Ó, eu vou acertar hoje. Eu vou acertar. Ó, o profissionalismo, pô. Gargantinha tá um pouco fudinha por causa do corona, mas vamos. E bom, a pergunta que eu tenho preparada pro Bruno é uma pergunta bem simples, Bruno. Uma perguntinha bem simples. Tá aí, Bruno? Opa! É, não vai. A internet tá funcionando. Qual que vai a tua esposa? Por enquanto tá, cara. Eu gostaria de saber quem que era a sua crush na turma de 2015. Tinha que ser pergunta de mulher. Vinda do Henrique, não tinha outro tema, né? No tópica? É. Porra, não era ninguém, mano. Passei voado naquela porra lá. Entrei com o objetivo de não ser percebido, cara. Cara, e o pior que isso aí é real, mano. O Henrique vai lembrar disso aí. Eu não lembro aonde que fizeram, se fizeram tipo um texto aberto ali, alguma coisa assim, pro pessoal falar um do outro anônimo na sala, né? Não fizeram isso? Eu não lembro disso. Teve um bagulho assim. Se tivesse assim, isso, né? Com certeza eu teria feito. Eu ia falar isso agora. Ele teria mandado pra 75 pessoas o texto anônimo. Exatamente, não. Eu faltei nesse dia aí então, cara, que eu não lembro disso. Eu também. Não tinha, isso aí, cara, não, eu lembro. E eu lembro que os únicos dois que ninguém falou nada na sala foi. Que não, ninguém comentou nada foi eu e o Bruno. Falou. Eu não sei se eu tô feliz ou triste. Peraí, mas eu não tinha carta anônimo. Ó, Bruno, você tem que ficar feliz. A sua missão eu também não, é verdade. Cara, eu liguei e falou de ódio, né, cara? Que os caras podem, tipo, escrever anônimo, sabe? Tipo, mais de um, sabe? 23. Tipo um bagulho assim. É, tipo aquelas coisas de filme americano, né? Tipo filme americano lá. Mas seria eu não recebi nada, cara, aquele colégio. Cara. E aí xingaram um monte de gente, xingaram o Henrique. Xingaram eu? Sério? Não sabia disso. Óbvio, né? O que falaram de mim, cara? Agora eu tô. Aí você também tá querendo demais. Mas né, como é que você sabe que me xingaram então, Giovanni? Ah, porra, você quer que eu receba pra você que o cara escreveu? Foi mano, você, né, que escreveu, né? Vou falar um bagulho. O dia que eu mais fui xingado foi por causa do Henrique. Olha só. Ah, mas são mais passadas, né? Foi o dia que eu mais fui xingado na minha vida. Era tipo, sei lá, 3 dias antes de acabar o ano, sabe? Era um bagulho assim. Aí tinha eu na porta, quebrando a lousa. Não, daí esse não, o Giovanni tá falando que eu me senti culpado. Né? Já era o top. Ah, não, então beleza. Cara, aí tinha segurança lá. Ah, beleza. Todo mundo tomando bourbon, caviar e charuto. Tinha eu, acho que eu não lembro quem que tinha, mas tinha eu, uma menina e 2 caras lá na sala. Tipo, dos 150 tinham 4 na sala. Pra negócio existir. Aluno exemplar, né? Aí, porra, não sei o que eu já tava zoando. O cara foi botar o vídeo do Henrique no telão lá, né? Ah, que eu xinguei você. Aquele dia, cara. Eu peguei e mandei a foto pra ele, né? Ah, isso aí não era finalzinho de ano, não, mano. Era só uma aula de tarde aleatória, aquelas aulas de inglês que tinha. Era isso. Aula de final de ano, porra. Não era, mano. Cara, tinha 4 malucos na sala. Porque ninguém ia naquela porra lá, não era obrigado, né? Claro que ia, tinha gente. E era obrigado sim, pô. Pra você. Cara, eu fui uma aula de tarde. Na utopia que você criou na sua cabeça, não era obrigado pra você não ter ressentimento. Mas era, porra. Pode ser. Aí eu peguei, tirei a foto e mandei pra ele, que nem lembro se era pro Facebook, não era Messenger. Não, você me mandou pelo WhatsApp, aí você só mandou a foto, você não escreveu o que tava lá. Eu só peguei a foto. Tipo, você nem tava fazendo aquilo. Nossa, eu falei, pô, Giovanni. Ficou no veneno. Nossa, eu fiquei no veneno, cara, aquele dia. Ele xingou, cara? Nossa, ele ficou só falando um monte pra mim, porque ele achou que eu que tinha colocado. Ah, mas ô, Giovanni, mas você não passou, é que você pegou e mandou a foto. Eu fiquei, pô, o que você tá fazendo, cara? Pô, aí eu fiquei, velho. O Henrique tem um lado obscuro mesmo, cara. Lado obscuro, cara. O cara manda uma foto com o meu clipe na sala. O que você quer que eu pense? Pensei que esse cara tava me zoando, né, cara? Eu falei, não, esse cara tá de brincadeira. E o cara é revoltado, não sei, acho que os caras vão achar de mim, não sei o quê. Olha o que você fez eu passar. Nossa, o cara é revoltado. Ele odeia brinco e quem tem cabelo longo. Ele odeia pessoas de cabelo longo e que usam brinco. Daí fudeu. Tá fofado aí. O Henrique odeia cegos. E eu... Não, eu não odeio o cego, não, cara. Vai começar de novo com essa putaria de cego, cara. Não, fica lá. É um absurdo. Deixa o Giovanni contar o que aconteceu, que o Giovanni ele tava lá. Vai, Giovanni, mesmo. Vai. Eu quero rir, vai. Cara, foi o quê? Tem quantos episódios atrás? Uns 10, mais ou menos? Deixa eu ver aqui, peraí que eu já te falo aqui. Peraí, deixa eu acessar. Vai contando, vai contando. Não, esse é o... 40 e agora eu não lembro de cabeça. Deixa eu abrir aqui o programa que eu já falo. Não, 43. Esse que a gente tá gravando é o 43, né? É. Esse que a gente tá gravando hoje é o 43. A gente gravou o do cego, foi antes do Gabriel entrar ainda. Foi, então, acho... foi o 34 do cego. É, até que seja. Anyway, foi um podcast antes de eu entrar ainda. 9 podcasts atrás. Aí, beleza, né? A gente tava conversando com o cara. E, cara, eu realmente não sei o que aconteceu, sabe? Porque, cara, quando começou o programa, ainda mandei mensagem pro Gabriel. Falei, pô, a gente vai conversar com um cara cego. E, cara, isso aí tem documentado. Tem mensagem. Que eu lembro que o Henrique tinha falado, não, o cara é deficiente visual, pá, né? Aí, beleza, a gente conversando. E, cara, eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro qual era o contexto. Só que ele começou a conversar com o cego, assim, tipo, de um jeito que eu comecei a duvidar que o cara era cego. Porque o cara tava assim, não... É... O cego falava de um jeito diferente, cara? Como assim? Não, é que, não é que ele ficou com uma dúvida de um botão. Começar. Aí eu peguei e comecei aí a caçar, falou, não, clicar no botão vermelho. Clica no botão vermelho ali, você vai ver que ele é do lado do microfoninho ali. E o cara começou a falar numa naturalidade com o cara. Que eu comecei a falar, cara, será que ele não é cego? Eu que tô maluco. Passaram o disclaimer errado, pô. A pauta tá ruim. E aí eu fiquei, né, caralho, eu fiquei, mano, será que eu que tô maluco? Eu falei, não, é ali o botão vermelho ali do lado e tal. Ele começou a mandar chat ali pro cego. E o cara começou, os dois conversando assim, uma naturalidade, cara. Foi um negócio assim, eu comecei a duvidar, eu achei que eu que tava errado na história ali. Caralho. Ué, ele pegou e falou assim, ah, no meio da ah, como é que eu faço pra, ele não sei o que ele queria, acho que ele queria habilitar alguma coisa. Aí eu peguei e falei, nossa, mas pra mim, na minha cabeça, que tinha alguém ajudando ele. Por isso que eu peguei e fiz isso. Só que aí o Giovanni já... Ó, eu já minha cabeça que tinha alguém com ele. Só que eu vou falar a verdade, o culpado, né? Aí foi você, porque o que aconteceu? Não, claro que foi, né? Mas é que eu me esqueci, tipo, né? Não me liguei na hora, tá ligado? Tipo, peguei e falei, porque, mas... Cara, eu tinha conversado com o Gabriel, né, um pouquinho antes. E a gente tinha falado do negócio assim, né? Pô, falar pro cego, ah, não, você viu o filme e tal... Tipo, zoando, mesmo. Né? Uhum. Aí, beleza, né? Foi cadê? Eu disse, foi caralho, mano. O cara fez não ironicamente. Cara, eu não aguentei aquele. Não, a gente vai ter até o podcast do Namoro Cego, que é o Vitor o nome dele. Aí ele tem a namorada dele, os dois são um casal cego. A gente vai trazer eles até aqui no podcast pra entrevistar ele futuramente. E o Gabriel vai participar, né, também. Tô fudido. E aí a gente vai trazer. Mas eles são meio bacanas, assim. É, amizade com eles, até conversa com eles. Tá. É porque assim, a história não acabou aí. Achei o cego. Aí eu falo pra esse infeliz. Aí, tipo, a gente tava lá jogando nós três. É, tava conversando, né? Bem no começo que eu comecei a conversar com o Rick. Mas, tipo, muito nos primeiros dias. Quase nem conversava com os piá. Aí a gente começou a conversar, né? Eu não lembro como que a gente entrou no assunto. Vocês aí eu fui. Entrou no assunto do podcast. Aí eu não sei, tipo, deu... pô, aí o cara zoando cego, né? Só que o Henrique, ele é assim, né? Tipo, ele não. Ele parece um vulcano. Ele não entende isso. Não, ele tava bravo. Mas peraí. O cara já tá. E eu zoava. E eu ia em cima. Não, peraí. Se o cego não usa óculos escuros e uma bengala, ele tem outro retriever. Ele começou a explicar demais o negócio. Nem fodeu. Só que aí, quanto mais eu tava, mas a gente começava a apertar o cara. Não. Pro cego, tá aqui, ó, essa bolinha com textura. Aí o cara falou assim, mas como é que eu ia saber que o cara era cego, pô? Ele tinha foto normal. Ali. Foto normal? A foto tem que ser igual que eu mandei. Óculos escuro, um golden retriever. Inteira preta. Inteira preta. Uma varetinha na mão. Tem que ser assim. Ou tem que estar segurando uma bola com textura. Se não tá assim, não é cego. O Henrique, eu já falei que ele passa na rua distribuindo bengala pra cego que não usa bengala. Ele acha um absurdo isso. Já viu no Moro? Tem um porta-bengala pra cego. Pegue sua bengala se não for cego. Ele ainda deixa a mensagem escrita. Sacanagem. É, caraca. Não, mas ó, em minha defesa, aquele dia minha tia tava mal no hospital. Por isso que aquele dia eu tava meio puto da cara. Tipo, Eu chego aqui pra descansar, pra cabeça daquele tamanho, estressado. Chega um piado, aí esse filho caralho, da mãe começa a me zoar. Chega um piado, cara. Conversou com o cara. Chega aí. É justamente esse negócio. Não, mas vocês fizeram pior. Vocês fizeram pior. Aí foi no podcast do The Witcher. Caraca, terminou o podcast, esse filho da mãe me abre um PowerPoint lá e começa a mostrar a imagem de cego lá. Eu abri. Eu compartilhei a tela e botei imagem de cego. Cara, o cara ficou lá no meio com a convidada, uma menina lá. Eu não tudo. Sabia nada de The Witcher. Zoou com a minha cara, ainda fiquei tipo, o meu tipo conteúdo cara, de The Witcher era um vídeo de 8 minutos que eu tinha visto antes da gravação. Eu falei, foda-se, eu vou zoar agora com a cabeça. Não, cara. Mas o pior é o Giovanni, cara, não foi no Giovanni no do Harry Potter, cara. Ah, você espantou as três meninas, velho. Ah, eu... Eu falei a você verdade. Você tava muito tóxico aquele dia. Não, as três gurias não terminaram o podcast, cara. Eu fiquei, não, elas foram putas e saíram? Não, tipo, a primeira... na verdade... Puta, tipo, a primeira ela inventou uma desculpinha mais ou menos. Aí a segunda inventou uma desculpinha mais ou menos. Aí a terceira, ela ficou mais ou menos até o final, ela falou assim, ó, gente, bola, eu vou sair agora. É, ela falou tem que assim. Prender a vassoura na virilha. Até não, depois. Mas o Giovanni Iglesias lá falando que o bigode, não, do nada, a gente tá falando sobre Harry Potter, do nada ele falou que ele parecia o Thor. Eu fiquei tipo, cara. É que semana passada, o disclaimer. Eu tava fudido, que eu tinha pego a porra do corona e não sabia. Então eu gravei com o corona e não sabia. Tava mal pra caralho. A única parte que eu lembro que eu tação é o Giovanni falando que parecia o Thor, cara. Eu falei, eu tô gravando sobre o quê? Não era repórter? Porque eu não lembro. Eu não lembro como é que chegou nesse assunto. Falaram que eu era não sei quem. Você vai aparecer, não sei o que, eu não lembro qual que era o também, Henrique, eu vou admitir, eu também ajudei pra essa porra desse podcast as minas embora. Porque eu lembro quando falaram. Ah, o Gabriel, você lembra de qual cena do filme, sei lá, 5 da Harry Potter? Ah, lembro de um velho caindo numa torre. Aí eu espantei um pouquinho elas. Eu falei, tinha um velho caindo numa torre lá e foda-se. Não, eu lembro, cara. Não, The Witcher também. Eu cheguei pra esse aqui no restaurante, aí, porque o Gabriel vai mostrar todo dia no restaurante, pessoal. Aí eu cheguei pro Gabriel: Gabriel, hoje vamos gravar sobre The Witcher? Não sei porra nenhuma desse negócio aí, cara. Nossa, não é verdade? Porra, eu sei. Um vídeo de 8 minutos. Eu sabia muito. Tem o Geraldo. Tem o Geraldo, que é o meu cavalo no Red Dead. Bom, mas eu vou falar os avisos finais. Agora, antes, só gostaria de falar uma coisa antes da gente encerrar. Que, pô, né, passou tanto tempo, né? Faz muito tempo que a gente não se reúne nós três agora futuramente nós quatro, né? Que a última vez que a gente se encontrou, eu, o Giovanni e o Bruno... nos quatro, no caso, a gente vai começar a chamar o Otávio, né? Não convidar o Gabriel. É verdade, né? Porque eu não tô nesse grupo aí, não. Você não vai se convidar. Bom, mas a gente já tinha conversado sobre isso, Giovanni. Você vai excluir o cara de novo? A gente já falou sobre isso. É, já não queria aceitar o cara no podcast. Agora não quero aceitar o cara. Posso falar um disclaimer antes? Otávio, seu cagão, eu queria estar aqui pra te zoar. Vem no outro, seu viado. Manda um recado pra ele aí também, Henrique. Não, vai ter outro. Manda alguma ofensa pra ele. Manda alguma ofensa pra ele. Seu cabeça de jaca. Seu bobão. Seu dedão amarrado. Mas, então, a gente não. A última vez que a gente se viu foi antes do Oscar de 2020, ainda, da questão do filme do Coringa. Foi a última vez que a gente se reuniu nós três mesmo. Foi lá. Aí vem março, né? Já começou a pandemia. Porque a gente sempre é na mesma época do ano também. É, porque a gente sempre se reuniu duas, três vezes por ano, agora não lembro de cabeça. Mas a gente sempre se reunia, assim, né? Comer um shawarma, uma pizza Hut, né, que tinha uma vez. E a gente sempre se reunia, né, cara, e era legal, porque, tipo, cara, a gente sempre, depois da escola, a gente sempre manteve a amizade, e todo ano a gente se reunia pra contar as mesmas coisas, e dar risada as mesmas coisas, né, cara, e a gente, e era engraçado pra caralho, cara, e, pô, o Bruno sempre tô vendo no restaurante, o Gabriel também, o único que eu não vejo sempre é o Giovanni, que toda vez que eu vejo ele tá de uma vez diferente, agora, o Giovanni, Bruno, pra você ter uma ideia, ele tá com um bigodinho, tá parecendo o Pablo Escobar, assim, gordinho, sabe? Eu passei na minha... Como é que fala? Transmutação. Transmutação. Mas, cara, eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer de coração, eu cara, essa participação. Obrigado por mim, transmutação. Vamos atrapalhar o host, é isso? Atrapalhar começou o host. Escrotizar o host. Melhor quadro desse podcast. Escrotize o seu host. Já escrotizou o seu host hoje? Se não, faça. Mas a gente queria agradecer mesmo de coração, cara, de você ter É isso participado aí, com a vamos gente hoje. agradecer de Porque, coração né, a gente já mesmo, queria gravar isso faz um bom tempo, né? A gente já queria gravar isso desde ano, antes do ano passado ainda, né, cara? A gente queria gravar esse podcast com né? É, cara, você. faz muito tempo. Então, cara, Parado do cara, caralho, tem que pô. ficar. Cara, não deixa a gente ser sério no trabalho. Agora, se deu outro motivo pra esse cara me zoar, agora vai ter outro podcast, esse cara... Ó, sabia que ele escreveu um texto escrito como Hara, como Arara? Que esse cara não para de pegar Cara. no meu pé, é todo dia no restaurante. E aí, Pô, cara, você mas viu lá o cego nem lá? conhece a Por que que história você tem com direito, essa... né? É, o cara Ah, nem você deu conhece a nem história tempo. direito. Ah, pô, eu gostaria também agora de dar os avisos finais. A gente agora tá com um novo projeto de lançar o Gimito em animação, né? Eu já fiz o primeiro episódio, a gente logo logo vai divulgar nas redes sociais. Tá bem legal e a gente vai trazer tudo. O Giovanni tá uma animação bem legal com o bigodinho lá, ficou bem show de bola. E fora isso, a gente também temos a nossa rede social, que é o Instagram também, que a gente sempre tá postando curiosidades sobre o podcast, sobre os convidados. E o nosso próximo convidado vai ser na sexta-feira, às 8h30 da noite também. A gente vai receber o professor. É, um professor de história para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai ter um podcast para conversar sobre a Segunda Guerra Mundial e vai ser muito bacana. Acredito que o Giovanni vai gostar bastante de gravar esse podcast, né, Giovanni? Você sempre foi apreciador de guerra, né? Eu gosto de polêmica. Sonho dele é Gosto de ser polêmica. ditador. Mas é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Isso. Até a próxima. Ninguém vai dar tchau hoje? Sai, bote! Vai embora! Não, hoje que eu deixei o pessoal dar tchau, ninguém vai dar tchau. Tchau! Tchau, fé. Tchau, Não. fé. É hora de dar tchau.